homem vivido como eu. Já tem muita estrada onde deixou pedaços do que é seu. A sua história, tudo que viveu, tudo que aprendeu, tudo foi um dia quando aconteceu a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. Todo homem vivido como eu tem muitas horas, de repente o tempo apareceu cheio de lembranças, o primeiro olhar, o primeiro azul, quando eu me mudei, quando eu fui ao Rio, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. Todo homem vivido como eu vê a juventude como um trecho que ele próprio percorreu, uma virtude, quando eu descobri que era o amor, quando eu me despi para uma mulher, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. O primeiro sol, o primeiro mar, a primeira luz, quando ela acendeu, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. A primeira vez.